aí, galera? E aí, galera? Tudo pronto? Tudo pronto. Então, segure suas emoções. Segure! Porque chegou a hora do calor aumentar. Vai aumentar! Os diferenciados. DJ Rione e DJ Punk. Estamos na área! Os DJs responsáveis em transformar essa noite em uma noite única. Aqui no Ninho! Pra você jamais esquecer. Então, que comece. A pressão. Começou! Apaga tudo que o show vai começar. Apaga tudo que o show vai começar. Apaga tudo, Rodrigo. O show vai começar, vai começar. O bracinho vai pro alto. Vai começar. E deixa a pressão por nossa conta. Põe a mãozinha pra cima e grita. Bota os dois pro alto. Bora, Ninho. Começou a segunda parte. Rione Punk, ó. Vai, maninho. Doido aí, bota os dois bracinhos pro alto. Quem tá bebendo cerveja, bota o bracinho também. E bota pro céu. Que a partir de agora tudo endoidou. Bagulho louco. Meu time real tá ali na área também. Eles estão bagulho doido. Bagulho louco. O punk toca e o Rione agita. E o punk toca. E o punk toca. Explode o bagulho. A pressão aumenta de uma tal forma. Lá, DJ Sander. Aumentando, ó. Responde. Cadê o Loló? Me dá o Loló. Cadê o Loló, Loló? Cadê o Loló, Loló? Me dá o Loló, Loló. Cadê o Loló, Loló? Me dá o Loló, Loló. Ló, Ló, Ló, Ló, Ló, Ló, Ló, Ló, Ló, Ló, Ló, Ló, Ló, Ló. Aí. Os diferenciados. Tiaguinho tá na área. Ele é 006. Ela quer dar pra batida. Se tu quer, eu não sei. Mas a gente quer isso aqui, ó. Vocês gostam, né? Deixa no batidão. Aqui hoje o rock tá meu grau. Meu grande amigo Gil, lá do Grill Mixer. Ele tá na área, fala Gil. Um abraço aqui dos brothers, Rione e o Punk, tá bom? Aqui hoje o rock. Os diferenciados. Aqui. Sempre. Então se quer, só vem. Santo. hoje tem Cachoeira do Arari, Rione e o Punk. Vamos estremecer por lá. Lá vai nós. Meu amigo César também tá por ali, fala César. Como foi de verdade que fez a minha vida acontecer? Robertinho, toda a galera juntos e misturados. Seu olhar, eu deixo de ir no paraíso. Minha verdade é você, meu lar. Agora canta. O DJ é moleque doido e tu sabe como é. O DJ é moleque doido e tu sabe como é. Aponta o teu amigo que é besta pra mulher. Aponta o seu amigo que é besta pra mulher. O seu amigo que é besta pra mulher. Aponta o seu amigo que é besta pra mulher. Você pagou a bebida que ela quis. Você deixou ela ficar no camarote. Você fez ela esse dia muito feliz. Mas esse dia não era seu dia de sorte. Só as mulheres que não dependem de homem pra porra nenhuma. Aquelas mulheres que fugiram do marido pra curtir aqui no ninho. Bota o bracinho pro alto. Bate na palma da mão, bate na palma da mão, bate na palma da mão, bate na palma da mão, bate na palma da mão, bate na palma da mão. Periquita endoida, endoida, endoida, endoida. As cocotinhas. Endoida, endoida, endoida, endoida, endoida, endoida, endoida, endoida, endoida, e mexe. A mulherada vai mexer desse bumbum pro Rione, pro Punk. Mexe o bumbum, assim, ó. Vai pra cima, maninho. Quase Rione também. Vou ficar. Agora vai pegar. Uma das músicas estourada, R15. Toca aqui com o Rione, com o Punk. Os diferenciados. Sempre. Harrison Lemos. Agora já. Tu tá de cara trancada e eu já sei porquê. Sábado, dia 10, reúne o Punk lá no Point da Loira, pra Tia 2. Anda muito estranho e não quer conversar. E uma foto antiga. E no dia 11, quase tudo confirmado. Justifica essa tua atitude. Botiquim em Mosqueiro. Tivesse outro alguém. Já disse que tô firme contigo onde estou. Deixa de ciúme, foca em nós dois.

Agora! Não existe fronteira. Não existe barreira. A gente se ama aqui no Ninho ou em qualquer lugar. Daqui a pouquinho, Rione Punk, Cachoeira do Arari. Eu me entrego ao seu jeito. Marajó. Eu me entrego ao seu amor. Com um rosto tão lindo assim. Os diferenciados. E apaixonou. Agora que toco em ti. Aqui os diferenciados. Tudo tava normal até que uma hora. Os diferenciados. E aí um dia você apareceu. O meu coração ficou confuso sem saber o que fazer. Ai. Mas aconteceu e eu estou apaixonada por você. E foi tão natural, eu não pedi pra que isso fosse acontecer. Ninguém pede pra acontecer. Mas aí quando chega. Mas você foi chegando e foi me conquistando, e por você eu largo tudo. Foi chegando, chegando. Pra provar o gosto do teu beijo, matar meu desejo, eu largo tudo. Só pra sentir o teu cheiro, te deitar no meu peito, eu largo tudo, tudo, tudo. Diferença. Os diferenciados. É. Rodrigo, mais uma vez trazendo o Rione e o Punk aqui. Aqui. Meu coração. Mário Assis. Assim, só quero um amor se for pele a pele. Pegue, me abraça e me dê calor. Ai, ui, ai, ui, ui, ui, ai, ai, toma! Na cabeça, galera viajando e a gente tocando agora já. Se for um pesadelo, me acorde. Não aguento mais esse terror. Me ameaça que vai embora. E não tá nem aí do que passou. Como quem tem uma tatuagem? Relembra, Rio Unipunk. Talvez você já saiba que ainda guardo lembranças de alguns momentos nossos que estão dentro de mim. Chego ao fim, também confesso que sinto em mim, baby. A saudade que me falou. Ainda tenho seu nome em mim. Também tenho seu nome. Só pra quem tem tatuagem agora. Escrito numa tatuagem de amor. Rione. Junto está seu nome e amor. Cara, que quer? Bota pra subir, maninho. Diferenciados, DJ Rione, é o DJ Punk. Minha chapa nova, vou bater na as meninas cantando. Agora tô em outra e pra você não, não andar. Um, dois, três, já! De novo! Agora já! Tô nem vendo, pai! Manda já! Sinceros do Marco, ele tá na área. Um abraço, doidão. Não complique, não sou mais sua. Muito simples. DJ Punk, DJ Rione. Mais um, dá dois, menos você. Sou eu, vou viver o meu amor sozinha. Um mais um, dá dois, menos você. Diferenciado. DJ Pan. Eu era DJ Rion. Era demais. Tinha um pouco que depois sofreu. Que a outra era só pra distrair. Era só pra me esquecer. Mas eu sofri, ele falou pra mim. Não te amava e não estava afim. Agora eu que sou seu grande amor. Eu tenho certeza que ele não te quer. Pois já me chamou pra ser sua mulher. Não, não posso acreditar que ele queira me enganar. Não quero mais sofrer, ferir meu diferenciados. DJ Rione, é o DJ Punk.